controle Salvador ASF 6747, bora. Zero, poderia voar da presente Leda, controle web, minha 747, forma proa 135, boa 5, vou ter que informação. Thank you. Roger, 7 Roger.